A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou viver, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria está no ar para vos surpreender com 30 minutos de verdadeira emoção e entusiasmo. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Hoje, o programa é dedicado à catequese de Oliveira do Hospital e, como habitual, temos connosco catequizandos e catequistas. Os meninos que estão connosco pertencem ao 4º ano de catequese. E vou pedir às suas catequistas que apresentem os seus catequizandos. Temos connosco a catequista Margarida Mendes, a quem carinhosamente chamamos de Guida, catequista do grupo de sábado. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é efetivamente Guida Mendes, eu dou catequese ao sábado, tenho um grupo de 14 meninos e hoje foram escolhidas a Maria e a Filipa para estarem aqui connosco. Do meu grupo. Temos também a Mónica, catequista de outro grupo do 4º ano, o grupo do domingo. Boa tarde, Mónica. Olá, boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço o convite. Então, o meu grupo funciona ao domingo, a seguir à liturgia. São 12 meninos e hoje convidei a Matilde para vir aqui então conversar um bocadinho connosco. Para mim, este programa é duplamente especial porque alguns destes meninos que estão aqui presentes pertencem a um grupo de catequese de terça-feira que tem 17 meninos e hoje temos aqui duas meninas voluntárias que vieram felizes participar neste programa de rádio. Apresento-vos as minhas estrelas, a Juliana e a Iris. Obrigado, meus queridos, por estarem aqui connosco. E agora a primeira pergunta. Todos vocês sabem porque é que vocês estão aqui hoje? Sim. Não sabem? Sim. Tanta vergonha. Digam lá, sabem porque é que estão aqui? Sim. Sim, porque é que será? Quem quer responder? Diz-me. Para falar sobre a Bíblia. Muito bem. Mais alguém quer responder? Não? E para falar sobre Jesus. Muito bem. Sim, senhora. Esta semana há uma festa muito especial para todos os meninos do 4º ano. Vocês sabem qual é? Sim. Qual é, Juliana? É a festa da palavra. É a festa da palavra. É exatamente por esta semana ser especialmente dedicada à voz que vocês são os convidados deste programa, sabiam? Sim. Então e agora digam-me se alguma vez já assistiram a este programa antes? Não. A nenhum programa? Não. Mas eu tenho a certeza que se tivessem assistido, se tinham sentido muito alegres, porque já percebemos que aqui só haverá alegria. Muito bem, e são vocês hoje que vão levar a alegria a todos os nossos ouvintes. Eu estava a ouvir aqui um burburinho da Cátia a dizer sim, que afinal já alguém já teve já. Um programa. Ali a menina é vergonhada. Já, Rojo. Então e gostaste do programa? Sim. Foi divertido? Sim. E gostaste tanto que até ficaste com vontade de voltar, de vir cá tu? Sim. Muito bem. Então, olha, não se esqueçam que hoje vão ser vocês os motivadores da alegria de todos os ouvintes que estão connosco lá em casa. Então, agora estes 6 meninos estão aqui para partilhar muito do que sabem e sentem durante os seus encontros de catequese. E eu e a Kátia vamos começar a fazer, ou a continuar a fazer algumas perguntas e vamos ficar aqui muitíssimo atentas às vossas respostas. E muita atenção, porque as vossas catequistas também estão aqui só de ouvidos. Então vamos começar. Sobre quem quem é que vocês mais falam na catequese? Sobre Jesus. Jesus. Juliana, concordas? Sim. Estavas aí acudido no ar? Boa. Sim, é verdade. É Jesus o centro da nossa catequese. E o que é que vocês mais gostam na catequese? As atividades, Juliana, que fazemos. Ai, muito bem. Aquela menina assim. Falar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. Sobre a vida de Jesus. Então, e nunca vos aconteceu não quererem ir à catequese? Não. Oh, que espetáculo. É tudo que estas catequistas precisam de ouvir. São parabéns. Boa. É só motivação. Não deixa não ir. Então, e na catequese, vocês só ouvem falar de Jesus? Não. De que é que ouvem falar mais? O que é que vocês falam mais? Sim? Ouvimos falar sobre o que é ser, ser amigo, ser bondoso. Muito bem, que bonito, sim. Sobre os apóstolos de Jesus. De Jesus, boa. Dos pastores. Dos três pastores. Dos três pastorinhos. Muito bem, e mais, queres responder? A Filipa, não? Tá. E também sobre Maria e José, Maria e José também, os pais de Jesus, muito bem. Então, e digam-me lá, agora tenho que responder cada um de vocês, que eu vou direcionar, está bem? Quem é Jesus para cada uma de vós? Começamos pela Filipa. Filipa, quem é Jesus para ti? É um amigo que me ajuda quando estou triste. Olha, boa, Filipa, boa. Matilde, e para ti? Para mim também é um amigo que vive no meu coração e quando preciso está sempre ao pé de mim. Tens toda a razão. Então, e para ti, Maria? Também é um amigo. Quando estou triste, ele consola-me. Quando estou feliz, ele ajuda-me a ficar ainda mais feliz. Ouçam bem, Catarina, feliz. Muito bem. E para ti, Iris? É um amigo que me ajuda nos momentos maus e nos momentos bons. Está sempre contigo, então. Boa, Iris. Juliana? É um amigo que me acompanha para todo lado e está sempre comigo. É tão bom acreditar nisso, não é, Juliana? Muito bem. E se vocês tivessem de fazer um pedido especial a Jesus, o que é que vocês pediriam, minha querida? Amor e paz. Amor e paz. Para dar saúde à minha família e simplesmente paz ao mundo. Muito bem. Que todas as guerras que existissem no mundo terminassem de uma vez por todas, porque estão a afetar muita gente e a matar muitas pessoas. Amor, carinho e também paz. Muito bem, Juliana. Eu também ia dizer que a guerra acabasse, também principalmente da Ucrânia e da Rússia. Também. Muito bem. E eu vou pedir que todas as crianças sejam ouvidas. Eu ainda vou acrescentar um pontinho. Se todos nós, nas nossas sessões de catequese, conseguirmos fazer uma oração pela paz na Ucrânia, essa oração será sempre muito poderosa, porque a oração em comunidade tem um valor maior. E então este é um desafio para todas as catequistas e para todos os meninos, que é se fazerem pelo menos uma vez uma oração dirigida à paz na Ucrânia. E vamos ver se conseguimos de uma vez por todas que o amor vença a guerra. Agora vou só interromper aqui um bocadinho, dizendo exatamente isto que nós, no meu grupinho das terças-feiras do segundo ano, iniciamos a catequese e exatamente dessa maneira. Há um ano e pouco que iniciamos pedindo a paz para todo o mundo. É uma boa prática. Eu vou-vos perguntar qual é que é a canção que cada uma de vocês mais gosta de cantar na catequese. Ai, ai. E podem cantar um bocadinho se quiserem, mas afinadas. Juliana? Guiado pela mão. Oh, tão bonito. Pois é. Sim. Vamos ter uma surpresa hoje aqui com o Guiado pela mão. Vamos aguardar até ao final. Iris? Também é guiado pela mão. E então? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também gosto, sim. Guiado pela mão. Tempo desse caso. Eu vou e sigo como a ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou aonde ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou e sigo como a ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou aonde ele vai. Estamos todas contratadas. Ora então, temos só mais uma pergunta, só mais uma. Se vocês pudessem fazer uma pergunta a Jesus, o que é que gostariam de lhe perguntar? Como é que o mundo foi criado? Ok. Como é que as famílias começaram a existir e onde é que acaba? Por exemplo, que eu fui criada pela minha mãe e minha mãe foi criada pela minha avó e assim. E quando é que isso acaba? Quando acaba, quando começa? Quando começa? Quando começa, sim. É infinito. Sabe, falar do Gênesis é um princípio, daquele mapa que eu vos mostrei na semana passada. Olha, nós na catequese passada até falámos um bocadinho já sobre o Gênesis. Lembram-se quando falámos ali da parte do Adão e Eva e que vocês fizeram assim imensas perguntas? Dá uma grande explicação do início da humanidade. Mas vamos falar disso depois mais debruçadamente, fica combinado, está bem? Sim. Então, mais perguntas que gostassem de fazer? Ali a colega, a catequizanda Matilde, diz lá. Porquê que Jesus se sacrificou por nós se nós às vezes somos tão mauzinhos uns para os outros? Boa, Matilde. Olha, deixamos todos a pensar. É verdade. Filipa. Como é que era a infância de Jesus? Muito diferente da vossa. E como é que brincava? Era uma criança como vós e provavelmente brincava como vós. Só não tinha telemóveis, não tinha nem estas tecnologias, não tinha o conforto que vocês têm. Mas seria uma criança como vós e foi uma criança como vós. E eu tento rezar algumas vezes, uma das vezes até andou desaparecido sem os pais saberem dele. E sabem onde é que ele estava? No templo. No templo, a rezar. Era uma criança. Os catequistas já estão aqui a adiantar, já estão a... Os catequistas continuam a dar catequese. É verdade. É intrínseco. Olha, e agora vamos ficar com um momento musical, que é uma música de Jesus para as crianças. Criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. palavras que eu acabei de repetir. Seus olhos não saíam do papel, toquei na sua cara e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu novo de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Vamos falar aqui com as vossas catequistas. Começamos pela Guida. Guida, já acompanhas estes meninos desde o primeiro ano de catequese e já és catequista há alguns anos. O que de mais desafiante tem trazido a catequese? Então, assim, realmente já dou catequese há muitos anos, não só aqui, mas também em Alcobaça, e é sempre um desafio porque cada grupo é diferente dos outros. Este grupo teve uma particularidade que foi apanhar a pandemia ali pelo meio e todos nós tivemos que nos reinventar um bocadinho. Então tivemos que conseguir trabalhar com o Zoom, tivemos pais fantásticos que ligavam o Zoom para os meninos que ainda eram muito pequeninos conseguirem assistir à catequese, mas tivemos um número muito elevado de participação, eu até digo que provavelmente maior em Zoom do que por vezes em sala, porque é inverno, porque está a chover e é desagradável, mas precisamente por isso este grupo foi particularmente desafiante e também foi muito interessante, porque nós, os catequistas, isto nós damos, mas também recebemos. E neste caso nós recebemos o conhecimento para vos transmitir a catequese, para não desligarmos de vocês. É o amor a funcionar. Tivemos que aprender a trabalhar com o Zoom, pelo menos eu. Tivemos que arranjar conteúdos para vocês lá em casa, e nós na nossa casa temos uma catequese interessante. Mas penso que foi um desafio ganho e nós estamos todos de volta hoje presencialmente. Os meus meninos já sabem que na sala é só quando chove. Quando não chove, vamos fazer jogos, vamos fazer catequeses um bocadinho mais divertidas, porque isto de dar catequese e de falar de Jesus não é só entre quatro paredes, temos que pôr isto depois a funcionar na sociedade. E então eles sabem que quando não chove, nós vimos cá para fora e fazemos outras coisas, embora em conteúdo de catequese. Isso até é uma boa ideia para, para as outras catequistas, não é? Sim. Eu agradeço. Desafios. Boas ideias. Não sabe que é verdade. Mónica, já acompanhas estes meninos desde o primeiro ano de catequese. O que de melhor te tem trazido a catequese? Pois estes meninos já vêm desde o primeiro ano, de facto. É uma alegria, pois, poder deixar a sementinha de Jesus no coração destas crianças, poder testemunhar o crescimento deles, não só em inteligência e estatura, mas também na da sua fé, e acreditar que serão melhores pessoas, que serão tolerantes, porque estávamos há bocado aqui a falar da guerra, mas se houvesse, creio que as pessoas fossem mais tolerantes e tivessem outra maneira de olhar, lidar, não é? Sim, de olhar para as coisas. Não, as guerras evitavam-se, não é? E certamente vamos acreditar com esperança que fazemos a diferença e que estes meninos também farão a diferença. Vamos acreditar que sim. Este sábado os nossos meninos vão festejar a Festa da Palavra. Partilhem, por favor, com os nossos ouvintes o significado desta festa e o quão especial será. Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque quando falei da pandemia e quando falei da catequese, eu tenho que dizer uma coisa que é muito importante. Claro, claro. É que nestas atividades nós só somos bons se o formos em parceria, em colaboração. E eu só consigo fazer estas sessões fora de catequese, estas sessões dentro de catequese, porque eu tenho uma pessoa comigo, que é a Sara, que é uma pessoa que eles adoram, que é a minha, é aquela outra catequista que não está aqui presente, mas isto só faz sentido se formos muitos, se formos unidos, e só pondo a fé ao serviço dos meninos é que vale a pena. Estávamos a falar da festa em relação da palavra. A festa da palavra, na festa da palavra não podemos desvendar muito, porque os meninos ainda não sabem muita coisa. Eles vão começar este ano a trabalhar com a Bíblia, vão começar a ter, já tiveram os primeiros contactos com a Bíblia, e agora o resto eu convido, quer os pais, quer os familiares, quer até os oliveirenses, a irem à nossa festa. No próximo sábado, às 18 horas, à missa. Porque se nós temos que depois os meninos não têm surpresa. Mas vai ser muito bonito, vai ser muito importante para vocês, penso eu. Já estão emocionados, entusiasmados com a festa, de certeza, curiosíssimos. Guida, disseste uma coisa importantíssima. Eu mando daqui diretamente da Rádio Boa Nova, diretamente para a minha colega Lena, um beijinho enorme, porque de facto a catequese só funciona em equipa. E nós conseguimos ser muito melhores quando partilhamos e quando sentimos que temos sempre alguém lá para nós, que nos apoia, que nos ajuda. E é tão bom termos alguém assim ao nosso lado. Beijinho, Lena. Que momento tão especial. Então, já agora também dizer que também tenho um braço direito nos encontros de domingo, que é o Bruno, que é o pai de um, por acaso até é de dois meninos que são gêmeos, e que também muito me ajuda, sobretudo a colocar alguma ordem, às vezes, na sala, que, quando os meninos estão assim um bocadinho mais agitados, não é, Matilde? A Matilde não falou, mas disse que assinou que sim, não foi? Vocês é que não ouviram o olhar da Matilde, só tinham percebido tudo. Bom, eu sei que estes meninos que vocês estão ansiosos para voltar a falar, pois agora vamos propor-vos um concurso. Vocês acham que estão preparados? Então, olhem, tão sinceros. Já ouvimos as nossas catequistas a explicarem a importância da Festa da Palavra. Nesse dia vão todos receber o quê? a Bíblia Sagrada. Em coro, em coro. Foi que... Então, e o que é a Bíblia para cada um de vós? É onde os apóstolos escreveram o Antigo Testamento, que é antes de Cristo ter nascido, e o Novo Testamento, que é depois de Cristo ter nascido. Olha, eu não devia ter feito esta pergunta antes do concurso, porque aqui a nossa menina Maria, disse bem, elas são muitas, eu ainda me confundi aqui um bocadinho, já deu umas pistas incríveis para o concurso que vai acontecer a seguir. E porque precisamos todos de saber um pouco mais sobre a Bíblia, é sobre a Bíblia que vamos falar neste concurso. O concurso servirá para perceber tudo o que cada um de vós sabe e já aprendeu sobre a Bíblia, que eu sei que ainda não foi muito, mas as perguntas também vão ser simples. Então vamos lá, estão preparados? Não. Sim. Não? Sim. Vou perguntar outra vez e agora a resposta tem que ser positiva para podermos avançar com toda a alegria. Estão preparadas? Sim. Então, vamos fazer 10 perguntas. Lançamos aleatoriamente a pergunta a cada um de vós. Se o primeiro acertar, paramos por ali. Se falhar, perguntamos a outro amigo até acertarem. Perceberam? Sim. Sim. Fácil. Primeira pergunta vai para a Filipa. Filipa, onde é que tu estás? Bem, teu dedo. Preparada? Sim. Então vamos lá. Quantos discípulos tinha Jesus? 12. Certo! Muito bem. E agora, Maria. Quem, e já respondeste um bocadinho, não foi? Quem é o autor da Bíblia? Jesus. Certo! Jesus, Deus, que são um só. Está bem, mas consideramos, claro que sim. Iris, onde nasceu Jesus? Jerusalém. Mas a cidade? Belém. Certo! Juliana, como se encontra dividida a Bíblia? Também já responderam anteriormente. Ai o nome. Os teus nervos. É no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Certo! Eu não sei se isto assim tem toda a piada do mundo. Então acertam tudo. Vamos lá ver se fazemos umas mais difíceis. Agora é para a Matilde. Matilde, qual o nome do anjo que apareceu a Maria? Ai. Vamos pedir ajuda. Começa com Gui. Toma ajudinha. Começa com Gui. Com Gui. Já está uma pista. Gabriel. Estas catequistas são umas batuteiras. Nós precisamos do teu tararara. Tararara. Certo. Iris. Quantos livros da Bíblia pertencem ao Novo Testamento? Quantos são, Iris? Este é muito difícil. Este é muito difícil. Eu acho que até é das mais difíceis. 27. Suspense. Certo! Então agora para a Filipa. Ainda só respondeu a uma, a Filipa. Ou não? Só uma. Quantos são os livros da Bíblia? É o todo. 73. Oh. Tararara. Certo! E eu achava que este ia ser tão difícil, mas não, a Filipa acertou logo. Agora, Maria, quantos livros da Bíblia pertencem ao Antigo Testamento? Isto parece uma aula de matemática. Isto é contar. Agora é só fazerem a conta. Querem ajudar? 23. Não, isso foi de qual? 73 no total. Pois. Mas já disseram os do Antigo. Já disseram também os do Antigo. Então quantos são? 7 do Novo Testamento. Portanto, quantos sobram para o Antigo? Façam a conta aí de repente numa folha. Assim é difícil. Estamos a tentar. Vão dizendo números. Não, definitivamente isto aqui é uma aula de matemática. Sem dúvida. Pensam ajudar as catequistas. 46. 46. 46. 46 com a ajuda das catequistas. Agora era engraçado que as catequistas errassem, não era? Isso é quase impossível. Por isso. Certo! Agora isto é mais fácil. Juliana, qual era a profissão de José, pai de Jesus? Carpinteiro. Oh, muito bem. Nem consigo fazer suspense. Certo! E agora, quem morreu na cruz por amor a todos nós e para nos salvar toda a gente? Agora é a Matilde. Ah, é Matilde. Oh. Matilde, desculpa, querida. Jesus. Certo! Bom, e o vencedor é... Um, todos. Dois, três... Tararana, todos! Saímos todos vencedores deste programa, pois a Bíblia explicada pelas crianças tem um encanto especial. Obrigada a todos pela vossa participação. Antes de terminar, queremos que nos digam uma palavra, só uma, que resuma o que é para cada uma de vós a catequese. Vai dizer uma de cada vez. O que a catequese é para vocês? O que significa? Então, podemos começar pela Matilde. A minha segunda família. Muito. Sem palavras, não é? Era o que ias dizer. Agora vamos à... Iris, o que é catequese para ti? É o lugar onde eu aprendo. Muito bem, Iris. Agora, a Maria. É uma escola júnior. Só que aprendemos sobre Jesus e não sobre matemática. Oh, Maria. Mas hoje também aprendeste um bocadinho de matemática. A Maria é uma prática. Muito bem. Muito bem. Juliana, e para ti, querida? É onde eu tenho muitos amigos e duas boas catequistas. Ai, que lindo. E uma é tua mamãe, não é, Juliana? Muito bem, muito bem. Então, e falta a... Filipa, falta a Filipa. A catequese para mim é um sítio de orações e para aprendermos mais sobre Jesus. Muito bem, é mesmo. A catequese é exatamente aquilo que vocês também referiram. Boa, eu provei hoje aqui na rádio aquilo que acontece muitas vezes na catequese. Agora já não, que eu já sei os nomes dos meus meninos todos. Mas no primeiro ano, como é que era, Juliana e Iris? Havia algumas que eu chamei com o nome de uma colega durante quase um mês seguido. E tu não tens dois gêmeos com duas caras iguaizinhas que eu não consigo distinguir até hoje. Eu tenho uma sorte enorme de ter a Sara, que é muito mais perspicaz do que eu, que me diz, olha, não é o Diogo, é o Daniel. Olha, não é o Daniel, é o Diogo. Eu até hoje são 3 anos disto, é uma tortura. Mas também quero mas o Diogo tem a cara mais redondinha. Sim, o Daniel tem a cara mais... Eu distingo mais parecido. Pois. Na escola há um que não anda, que anda sem óculos e outro que anda. É como... Ao fim de semana, os dois andam com óculos. Pois, assim é difícil. Eles gostam de dificultar a vida às pessoas. Fazem de propósito, se calhar, não é? É habitual os gêmeos. Então, é na simplicidade das palavras das crianças que nos deixamos envolver e sentimos que o mundo, afinal, pode ser melhor. Obrigada por nos deixarem iniciar o fim de semana de uma forma tão leve e tão feliz. Terminamos com uma das músicas que os meninos da catequese de Oliveira do Hospital mais gostam de cantar. Vocês foram a prova disso quando eu vos perguntei qual era a música que mais gostavam de cantar na catequese. Essa música fala-nos de Jesus, que os guia pelos melhores caminhos e eles não conseguem resistir ao seu amor. Obrigada a todos por estarem presentes. Até sexta! Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como a ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde ele vai? Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como a ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Vem comigo.